3359 Brasília, 1245. As negativas 2345. O 6749 está alinhado na 17, pronto. Negativo, 6749. Fica taxando atrás. 6749, perfeito. 6749 que está alinhado, concordo. Quero desculpar o meu erro. O senhor está autorizado a decolar da pista 17. O vento é 160 graus, 08 nós, ajuste 1015. Ajustado 1015, está iniciando 6749. Valeu. Web 6749, decola de Salvador aos 10, chama o controle, frequência 119.8. Chama controle 198, muito obrigado, tenha um bom dia. Certo. Web 6700, ingresso na Quebec, Quebec pista, reporte alinhado, cabeceira 35. Quebec pista, 35 alinhado, reportará Web 6700. Sul para nível 340. Voando de Ner para o 340. É, recebeu a informação da torre que decolado até o 03 seria vetoração pelo centro Brasília. Será que a gente ainda consegue? Olha, não sei, tem que confirmar, mas o centro Recife pode ser que ele já oriente alguma coisa. Não estou sabendo não, já são 11 agora, 8:08 e 11. É, positivo, então com o Recife eu vou confirmar. Muito obrigado. Ok. Foxtrot Lima, queira aguardar. O aeronave da Azul que chamou, prossiga. Senhor, eu peço autorização de reboque do parte 3 até a posição 01, parte 1. Autorizado. Ok, Yankee Delta ciente. Oscar Golf Kilo, pronto para cópia. Afirmativo, senhor, pronto. Oscar Golf Kilo, está autorizado nível 100 para Ilhéus. Decola da pista em uso no 7 para a saída coral, curva direita após a decolagem, frequência do controle 119.8. É, já corresponde ao 0256, Oscar Golf Kilo. Ok, 1 centena Ilhéus, decolou no 7 coral, 198, controle de saída 0256. Único a bordo para acionar com autonomia de 7 horas, alternando o Porto Seguro, Oscar Golf Kilo. Pesado o acionamento, chame para o táxi. Chama o táxi, Golf Kilo. Pronto, Web 6700. Web 6700, está autorizada a decolagem. O vento é 160 graus, 08 nós, ajuste 1015. Brasil, decolagem 1500, 0,7. Presente já propondo o cancelamento para o nível 095. Mudança de nível. Sete plano de instrumentos modificados 0814, subvisual para nível 095. Oscar Golf Tango. Tango. Acho que o Golf Kilo está autorizado o táxi, também na interseção para ingressar na pista. Agora para ingresso não, no 7, Oscar Golf Kilo. Objeto 6749, chame Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. Vai chamar Recife 1288, 1335, 6749, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Webjet 6700, decolando, senhor. Bom dia, Webjet 6700, contato radar e vigilância, supernível 340, saída da El. Saída da El, 340-6700. A frequência do controle 119.8, 3.5063, Romeo Golf Vita. Afirma. O Golf Kilo está autorizado a ingressar, reporte alinhado. Reporte alinhado e pronto no 7, Oscar Golf Kilo. Gente, quero aguardar. Portanto, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Tem a Jorge Agostinho. Mais um instante, acho que é o Golf Kilo. Não, acho que é o Golf Kilo alinhado no 7 está autorizado a decolagem. O vento é 160 graus, 079, ajuste 1015. Guaremos CRAT, web 6700, muito obrigado. O Vitor está autorizado o táxi, chame na interseção antes de ingressar na pista. 76700, chame Centro Recife. Frequência 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. 128, 133, 25, muito obrigado, bom dia. Tabatango, Oscar Golf Kilo, decola de Salvador, agora aos 18:08, no controle 119.8, bom voo. Parabéns, obrigado e bom dia, senhor. Tá. Fala, bom dia, Oscar Golf Kilo, decolou da 17, na sua escuta 0256. Bom dia, Oscar Golf Kilo, contato radar vigilante, supranível 100, saída coral. Para uma centena na coral, Oscar Golf Kilo. Identificação. Trio mantendo 340 com prova de crasse. E nesta posição alternada com Brasília, 124.2. Maior. Golf Vito está autorizado ali na cabeceira 17, reporte pronto. Delta, confirma o teste de reboque no portão 01. Muito obrigado aí, seu motivo. Gente, bom dia. O Golf Vito está autorizado a decolagem, o vento é 160 graus, 07 nós, ajuste 1015. Alfa Golf Victor, decola de Salvador agora aos 24, chame o controle 199.8. Alfa Victor, bom dia. Bom dia. Foi isso que Fox Trot lembra? Ok, eu ainda não tenho essa autorização porque o centro está verificando um notar a respeito de IRC e ainda não nos retornou com a sua autorização, ok? Vou ligar para ele, só aguarde mais um instante. 8035. Está em Brasília, frequência 12425, ou Serra 2055, bom dia. Controle, muito bom dia, de Itapatango, Romeu Golf e Vitor. Bom dia, Romeu Golf, contato, radar, vigilância, sua sem restrições, nível 100, foi direto conquista. Golf e Vitor. Foxtrot Lima pronto para a cópia. Luiz, que Foxtrot Lima está autorizado nível 100 para IRC, decola da pista 35, fará saída lotar, curva direita, frequência do controle 199.8, só transponde ao 5065, Luiz, que Foxtrot Lima. Está autorizado o seu táxi, copiado, isso Fox Trot Lima, reporte na interseção antes de ingressar na pista. Setor decolado a 35, não foi? Afirmo. Lima. Ao invés de lotar, eu vou fazer a saída Momo DCT, ok? Precisar ingressar, reporte alinhado. autorizado a decolagem, o vento é 160 graus, 07 nós, a gente é 1015, Whisky Foxtrot Lima. Vitor, quando possível ser chamado de pouso. Estima Conquista 0920. Certo, e seu ponto de modificação das regras vai ser no limite da terminal ou vai ser na área do centro? Está presente, propõe mudança, prosseguindo 1-05. Certo, os instrumentos modificado para o 0832, prossiga visual nível 1-05. Romeu Golfe Vitor. Romeu Golfe Vitor. Foxtrot Lima, decola de Salvador agora aos 3-1, no chame o controle 119.8, bom voo. 198, chama na Lima, obrigado amigo, bom dia. Bom dia. Oi Salvador, bom dia, Papatango, Exarratango. Pronto para a cópia. Afirmativo. Exarratango está autorizado nível 090 para Aracaju, pela Golf 677. Saída será Conde com curva à esquerda após a decolagem. Pista em uso é 107. Frequência do controle Salvador, 119.8. Seu transponder, Eco Sierra Tango, é o que ele é padronizado, é o 01-63. Aracaju 090, desponta 17, pula esquerda, perfil da Conde, vai pela Golf 677. O Sierra Tango está com 198, está na 01-63, está no pátio 4 com 2 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, o Sierra Tango. 2 a bordo, 4 e 30, ciente, alterna Salvador. Afirmativo, senhor. Autorizado o acionamento, se ampara o táxi. Chamada para o táxi, o Sierra Tango. Serra Tango está autorizado o táxi na interseção para ingressar na pista. Eco Serra Tango. É livre até interseção. Vamos prosseguir direto EDC e quando possível ser chamado de pouso. Positivo, dá pra ver, amigo. É, faz essa mudança de regras para visuais. 105 é o nível. E o estimado de pouso lá em EDC 0935. Whisky Fox Lima. Copiado. Whisky Fox Lima, plano de instrumento modificado ao 0836. Prossiga visual nível 105. Positivo. Visual 105. A proa é pra EDC exatamente essa mesmo da saída bomba, ok? Charlie pro 105, Whisky Fox Lima. Tang ingresso da pista, poste aliado, cabeceira no 7. Chame Centro Recife, frequência no 28 decimal 8, alterna 133 decimal 25. Ouro 28, 8, 133, 25, muito bom dia. Excel.